começas num copo, talvez de cerveja, sentado à mesa, entrando na conversa. Moradas que chegam por entre gargalhada, um brilho nos olhos e um vazio na alma. Noites lisboetas de histórias acesas, os bares tão cheios, segurando as presas, quartos alugados, ilhas de pouca luz, dama noite, sentinelas e vômitos de verde cor. Noite lisboeta, de porta em porta. Noite lisboeta, fantasmas à solta, à solta com rádio. Há um ser empoleirado nas pernas do juiz, tentando escapar às misérias do país. Amores no carro, no parque deserto, tapando a boca, dois gritos em seco. Noites lisboetas, de porta em porta. Noites lisboetas, fantasmas à solta, à solta com rádios. O sorriso é cínico nas rugas do achata, entre o esqui e o desvelo, rio azul em folha branca. E o mundo refaz-se, e o álcool já sobe. Colocam-se beijos nessa mesa de homem. Noite lisboeta, de porta em porta. Noite lisboeta, fantasmas à solta, à solta com areia. Noite lisboeta, de porta em porta. Noite lisboeta, fantasmas à solta, à solta com areia. Continua!